4, 5, 6. Comas um pulinho, estou na perna do freguês. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com mais uma mudidinha, coitadinho do freguês. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tô de barriguinha cheia. Tchau, goodbye, auf Wiedersehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com mais um pulinho, estou na perna do freguês. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com mais uma mudidinha, coitadinho do freguês. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tô de barriguinha cheia. Tchau, goodbye, auf Wiedersehen.